agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à segunda edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu digo boa tarde, mas já é princípio de noite. Esta é a segunda edição deste programa Diga Lá ao Senhor Fado, de dia 14 de outubro do ano de 2010. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar aqui consigo. Vamos desde já deixar-lhe também aqui os contactos para onde pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação sempre abertas para si. Vamos começar então este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com três bonitos fados. A Rua do Capelão, na voz de Ada de Castro. Logo depois ficamos com O Leilão, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos com Querem Prender a Mentira, na voz de Nuno de Aguiar. São estes os três temas que vamos, os três fados que vamos ouvir já de seguida aqui no Diga Lá o Senhor Fado. Thank you. manequim. A casa foi leiloada, venderam-lhe as tabuinhas. A casa foi leiloada, venderam-lhe as tabuinhas. Ainda fresca e com gacha, encontrei na moraria a antiga Rosa Maria e o Chico do Caxiré. Antiga Rosa Maria e o Chico do Caxiré. Fui-lhes falar já sereno e perguntei-lhes de entrada pela mariquinha escoitada. Respondeu-me o Chico e foi: tenho querido saber dela. Ninguém sabe dizer nada. As outras suas amigas é Clotilde Junhada, a Inês Aberta, a Mafalda e as outras mais raparigas aprendiam-me as cantigas. As mais ternas coitadinhas, formosas como anelinhas, olham sem peito, sem braço. Que pena tenho da casa da formosa mariquinha. Que pena tenho da casa da formosa mariquinha. E então o Chico apertado, com perguntas explicou-se. A vizinhança zangou-se, fez um abaixo assinado. Diziam que havia fado ali até madrugada, e a pobre foi intimada, a sair foi posta fora. E por mor de uma penhora, a casa foi leiloada. E por mor de uma penhora, a casa foi leiloada. O Chico foram ao leilão, arrematou a guitarra, o espelho, a colcha, a bombarda, o cofre forte e um fogão. Como não houve campeão, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par de chinelinhas, um alvará e as bandinelas, até das próprias janelas, venderam-lhe as tabuinhas. Até das próprias janelas, venderam-lhe as tabuinhas. Diga lá ao Sr. Fado. Querem prender a mentira, que é a alma da traição. Querem prender a mentira, que é a alma da traição. Porque não prendem os sonhos, que tão mentirosos são. Porque não prendem os sonhos, que tão mentirosos são. Até chega a ser incrível aqueles a que o bem inspira. Até chega a ser incrível aqueles a que o bem inspira. Como se fosse possível querem prender a mentira. Como se fosse possível querem prender a mentira. Porque a mentira afinal aliada à tentação. Porque a mentira afinal aliada à tentação. É irmã gêmea do mal, que é a alma da traição. É irmã gêmea do mal, que é a alma da traição.

a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. A cor